Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje damos música. Tu não eras assim quando te conheci. Sorrias para mim e falavas de ti. E agora pergunto, dizes não é nada. E sonhas acordada com uma história encantada. Tu não sentes, tu não tens mais nada para me dar. E até já implicas com o meu respirar. E essas rugas que tens marcadas no teu rosto são a história, a memória daquilo que já foi. Eu senti que sem ti a vida era demais. Eu e tu, tu e eu, nós não somos iguais. E tu és a razão das vidas infernais. Eu não sei, eu só sei que não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Tu não eras assim em quem acreditei. És o bobo da corte quando já foste rei. E na nossa novela eras protagonista, mas perdeste o papel por seres egoísta. O inferno que passei por estar sempre a teu lado. Os amigos que perdi por ter acreditado. E estas rugas que tenho marcadas no meu rosto são a história, a memória daquilo que já foi. E em grande ritmo começamos mais uma edição das Conversas de Esquina e hoje damos música porque recebemos David Antunes e uma parte da sua Midnight Band com o nosso Ambrósio, mas já vamos falar com ele. David, muito obrigado por teres aceito o convite. A parte fundamental. A parte fundamental, sim. Da parte dos striptease, diga-se. bastante fundamental. David, muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina. Estamos aqui perante o teu sucesso Não Te Quero Mais, que toca nas rádios. Antes de mais, Conversas de Esquina. Conversa de Esquina. No técnico. É, muita gente faz-me essa pergunta. Tem a ver com... Não. Okay. Mas depois existe uma associação, as pessoas pensam que talvez seja. Não terás sido tu, tipo, aí às 8 da noite e lembraste, epá, se calhar vou fazer um programa de rádio. Sim. E depois pagaste e depois... Não, esquece. Não vamos falar da minha vida, não vamos falar da minha vida pessoal, vamos falar antes da tua, neste caso, da banda. Milhares de visualizações, música na rádio, este Não Quero Mais a tocar em todo o lado, a ser também tocada por quem vê os teus concertos, é caso para dizer, ora bem, conseguimos? Opa, eu acho que o caminho é... Tem de ser este. Nós andámos uma vida inteira de palco em palco e pelas estradas fora, quase como o Tony Carreira, né? É a vida que eu escolhi. Ando nisto desde os 5 anos e pá, nunca me preocupei muito em fazer originais e este ano, aliás, foi no final do ano passado, que disse que 2014 vou começar a entrar no estúdio, vou começar a gravar e vou começar a levar isto... um bocadinho mais a sério. Porque eu acho que é a única forma de sobreviveres no mundo da música quando tiveres 60 anos é se tiveres deixado cá as tuas músicas. É muito giro ires para cima do palco e cantares José Cid e cantares tudo o que vier à cabeça e o que as pessoas pedirem, mas se não deixares cá a tua marca enquanto músico, pá, deixares cá umas canções. Quando tiveres 60 anos ficas sem emprego, ninguém vai achar piada a um gajo de 60 anos a fazer covers. Mas, portanto, eu acho que foi mesmo por aí, foi o decidir que vou começar a fazer originais, vou integrá-los no espetáculo na mesma, pá, e quando tiver 60 anos, hei de cantar metade das minhas músicas e metade das músicas do Zé Cid, não vou também desvirtuar a imagem que temos deixado pelos palcos, mas vou começar a pôr originais nossos, e a ideia é torná-las conhecidas através das rádios, através da net, tornar os temas conhecidos e integrá-los no nosso concerto. Esse conceito de marca que te falas aí também de fazer história também se prende muito com a forma como vocês fazem concertos, porque os vossos concertos marcam pela festa, pela dinâmica que têm. Já é também uma imagem de marca saber que se vai ver um concerto do David Antunes e saber que se vai mexer, que se vai dançar. Aquilo é para beber copos. Para quem não beber copos tem que fazer qualquer coisa para se divertir. A ideia é chegar a um concerto nosso e toda a gente já sabe que aquilo é para acabar tudo nu, tudo a dançar de maluco, com o Ambrósio a tirar a roupa. O conceito é festa, e eu acho que isso passa logo nos primeiros 30 segundos do concerto e as pessoas percebem porque é que vieram. Eu acho que é isso, é a imagem de marca. Portanto, os originais têm que ser colocados muito devagarinho. Mas este original abriu-vos novas portas por esses caminhos de Portugal? São mais solicitados hoje? Sim. Existem espaços ou concertos onde só contratavam pessoas com originais. E neste caso, como o concerto já tem originais e covers, a maior parte ainda covers, mas como já tem alguns originais, já foram feitos os contratos e este ano já estamos em sítios onde sem originais não tínhamos lá chegado ainda. Esta exposição que vocês agora têm também se deve muito àquilo que é a vossa presença no 5 para a meia-noite? Deve-se tudo a isso. Acham que teriam a mesma exposição e a mesma, entre aspas aqui, a fama se não fosse a banda oficial do 5? Opa, eu sei que devo todo este princípio de sucesso, ou seja lá o que for, devo tudo isso só 5 para a meia-noite. Tenho consciência disso e ao Pedro Fernandes, obviamente. Mas pá, não sei o que é que teria sido se não fôssemos para lá. Provavelmente nada disto que está a acontecer tinha acontecido. E como é que começou essa ligação com o 5? Pá, começou com não ter medo de ir para a frente. Eu estava sentado no computador, o Pedro Fernandes estava lá no chat do Facebook e eu perguntei-lhe se ele queria uma banda para o programa. Isto na primeira série, e ele disse que claro que sim, claro que queria, mas não tinha um orçamento para isso. O produtor era pequeno, ainda estava no Canal 2 e tal. E eu disse-lhe logo: pá, mas eu não estou a pedir dinheiro para ser a banda do teu programa, estou a perguntar se queres uma banda para o teu programa. Pá, ok, então vamos a isso. Vocês não querem receber de certeza? Não, não quero receber nenhum. E no dia a seguir estávamos a almoçar, e na semana seguinte estávamos com ele. Portanto, pá, o andar para a frente, eu não ficar parado. Imagina o que era eu não ter tido coragem de ter perguntado isso, não é? Que é uma coisa tão simples às vezes fazer. Eu reparo às vezes pessoas que me pedem a mim se posso, a minha filha, será que ela pode cantar? Estamos num concerto para 10 mil pessoas. Será que a minha filha naquele dia podia cantar com vocês? Pá, claro que sim, porque não? Desde que minimamente. Aliás, até se cantar mal, pode-se tornar aquele momento engraçado, portanto, não é por aí. Eu acho que as pessoas têm que arriscar e andar para a frente e não ficar parados no ai, o que é que. E será que podia fazer e dizer e coisa e acontecer? Não, andar para a frente. E basicamente o 5 para a meia-noite nasceu assim: de, queres uma banda? Pá, quero, então bora. Este single. Agora, isto tudo de boa vontade do Pedro. O Pedro, sim. Este single, Não Te Quero Mais, não poderia ser entendido como um grito de liberdade em relação ao 5 para a meia-noite, ou já uma relação tão afetiva tão grande é que vocês nem sequer pensam em deixar o programa em futuras não, séries? Não. É para não. ficar? É para ficar no 5 para meia-noite. O sucesso deste tema, ou eventualmente dos próximos que seguirão, vamos pôr as coisas assim. Se eu me chamasse Anselmo Ralph, quinta-feira ia para o programa. Não havia... Não, quinta-feira ia para o programa. Eu acho que é ter consciência de onde é que as coisas começam. Ter os pés bem sentidos na terra. Onde é que as coisas começam e nunca desligar do teu passado. Portanto, se eu devo as coisas ao 5 para a meia-noite, ao Pedro Fernandes, aliás, no 5 para a meia-noite, enquanto o Pedro, durante a sua vida, precisar de mim, ele sabe disso, portanto... É por aí que nasce a teoria de fazer música com os amigos enquanto cá estamos. Opa, eu gosto, as coisas que mais gosto é andar na estrada com eles todos atrás. Com a malta toda, com o Pedro, com o Herman, com o FF, com a Vanessa. Agora temos a Simone também. Opa, muito fixe. E é o que me dá mais prazer, é isso, é andar na estrada e partilhar esses momentos com a malta toda. São festas. Mas essa simplicidade compactua com o mundo da música hoje em dia? Como assim? Talvez, não querendo reportar nenhuma situação, mas... Estás a querer contar alguma coisa. Não, mas por essa simplicidade, essa amizade não pode ser facilmente atacada, confundida com outros interesses, entre aspas. Não, nós juntamos as coisas, o que nós fazemos na estrada é trabalho. Sim. É trabalho. Ainda bem que conseguimos trabalhar e ser amigos ao mesmo tempo, mas aquilo é trabalho, portanto os concertos quando são vendidos David e amigos é trabalho puro, por acaso somos amigos, mas é trabalho, é um concerto que tem, por exemplo, tem o Herman José, entra e canta três músicas, faz o Serafim Saudade, faz o Esteves, faz aqueles bonecos principais dele, depois entra a Simone e canta a Desfolhada, o FF entra, a Vanessa entra, o Pedro entra e canta aqueles sucessos dele e depois aqueles sucessos de ML. Aliás, eu tenho que ver como é que está a moeda no carro. Já lá vou a seguir. E aquilo é trabalho. Portanto, as pessoas podem confundir e podem dizer que é só trabalho, porque realmente aquilo é só trabalho. Nós, por acaso, é que somos amigos. Mas como é que é conciliar as agendas tão dispersas? É complicado. Isso é complicado. Sim. É preciso uma grande ginástica para ter toda a gente disponível. O meu dia-a-dia é passado nisso. Estou a conduzir e estou a entrar neste serviço. Eu faço 50 telefonemas a perguntar-se: ó, Fernando, tu estás disponível neste dia? A Vanessa não está? Ok, então se a Vanessa não está e tu estás, espera aí, deixa-me ligar lá para o agente para dizer que tu podes, mas ela não pode. Se podemos trocar o dia, será que tu no outro dia podes e ela pode? Pá, é uma ginástica muito grande. Quando há o concerto dos amigos é complicado, mas faz sempre. É uma complicação seres manager de ti próprio. Não, acho que é fundamental. Nós tens que olhar para a música como a tua empresa. Sim. E se tu estiveres em controle da tua empresa, é muito mais fácil não perderes mão dela. E eu olho para a música nesses termos. Pá, já tive várias ofertas aliás, de pessoas conhecidas no mundo da música, e muito recentemente, por causa deste tema, não te quero mais também, para ficarem a tomar conta da nossa agenda. Pá, é uma coisa que eu não largo mão. Porque eu acho que o mais importante neste tudo são os contactos e as amizades que vamos fazendo ao longo da vida. Estavas a falar de Aveiras de Cima, fiz lá amigos. Sim. Porreiríssimos, bicopos com eles, que não vou esquecer tão cedo. E são essas amizades que daqui por 10 anos eles vão se lembrar e nós vamos almoçar e vamos marcar mais um concerto. São essas amizades que ficam. Quando eu delego isso a outra pessoa, essas amizades, seja com a Presidente da Câmara de Abrantes, que nos adora e faz questão de vir sempre jantar connosco quando vamos lá, nós vamos perdendo essas ligações. E entregamos. Queres-te manter genuíno? Pá, não acho que não tem a ver com o genuíno. Sim. Acho que perdemos a esses contactos que é basicamente são os teus clientes. São os teus clientes. Tu tens um produto e eles são os teus clientes. Tu tiveres intermediários, vais perdendo essa ligação. E é isso que eu não quero. Eu quero ter 70 anos. Aliás, eu quero me chamar Kim Barreiros com 60 e tal anos e trabalhar com o Caraças, porque toda a vida foi ele que tomou conta da agenda dele. E as pessoas têm o número do Tiquinho. percebes? Sim. 20 anos depois e passam aos filhos, olha, isto é o número do Kim, quando precisas de festa está aqui, telefonas para o gajo. E ele é que te atende e ele é que diz quando é que pode ir ou não. Obviamente temos vários agentes intermediários espalhados pelo país, mas quem dá a palavra final sou eu, neste caso. Porque é a minha empresa, é o meu bebê, é a minha forma de ver as coisas. Eu não consigo ter manager. Quero eu tomar conta das coisas. Fazer aquilo que se ama ainda pode ser considerado como o trabalho. Há pouco falavas aí das questões profissionais, sim, de viajar. Ainda fazer o que se ama pode ser considerado trabalho. Pá, isto é trabalho. Sim. Parece que não. Sim, sim. O que não dá trabalho é assim que eu digo bom dia e estou no palco e quando digo até amanhã se Deus quiser. Nesse período não é trabalho. Eu não considero esse trabalho. Nesse período é limitar-me a cantar e a estar feliz com as pessoas que estão lá para nos ver. E a beber copos e às vezes bebo mais que eles. Portanto, essa parte não considero trabalho. Agora, tudo o resto, das 9 da manhã até começar o concerto, é trabalho. Mas sentes-te um privilegiado naquilo que fazes? Eu adoro poder fazer aquilo que sempre quis fazer. Aliás, eu com 5 anos, meus pais já eram músicos, meu avô era músico, bisavós eram músicos. Portanto, eu já entrei dentro do coisa da música, nunca pensei ser piloto de aviões. Também era fixe. Perdemos um piloto de aviões com qualidade? Pá, talvez. Não, não, mas olha, fiz uma viagem de Funchal à Madeira dentro do cockpit há 15 dias e fiquei fascinado com aquilo. Voltando à música, sinto-me privilegiado porque pá, é isso, é que consigo fazer aquilo que gosto. Mas eu acho que é isso que as pessoas deviam fazer. Tu queres ser o quê quando fores grande? Quando for grande, quando lá chegar, vai ser difícil. Este 1,76m não desenvolve mais. Queres trabalhar aqui? Mas rádio, sim. Já estás a fazer. Sim, sim. Eu acho que só te deves focar nisso, percebes? Se queres fazer, tens que lutar. Pá, se calhar não tens podes não vir a ter os padrinhos, as cunhas, os conhecimentos para já estares numa média capital onde querás chegar. O país funciona, aliás, não é o país, o mundo funciona com a ajuda de quem conheces. Sim. Faz parte. Não é, e não é uma coisa portuguesa, isto é uma coisa mundial. Tu tens, o teu irmão é dono de uma rádio famosíssima em Portugal, da Rádio Número 1, o teu irmão. E tu amanhã acabas o curso e telefonas ao teu irmão. Mano, será que podes-me arranjar um emprego aí, nem que seja a servir café? E o que é que o teu irmão te vai dizer? É pá, desculpa lá, não. Só se vocês não gostarem um do outro, não é? Obviamente que vais ter um lugar lá, nem que seja fazer som, ou entrar para a porta devagarinho, ou se calhar começas logo em altas. O mundo funciona assim. Se não tiveres esses contactos, esses padrinhos, só significa que tens de trabalhar mais. E vocês já contar mais. Muito por esses contactos? Não tens é que... Epá, foi uma vida inteira. Uma vida inteira. Que... Há 5 anos para trás. Aliás, tudo começou quando consigo para a meia-noite. Mas ao longo da vida fomos adquirindo alguns amigos. Aliás, vais encontrando inimigos também. E esses é preciso mantê-los perto. Quanto mais perto, melhor. São os gajos que vão tentar a vida toda. E se eles estiverem perto de ti, já não o fazem tão agressivamente. E não leves isto a mal, mas até com alguma obscuridade e não com o sucesso que vocês têm hoje, era fácil criar esses anticorpos? Cada vez mais. Estás a... Há inveja no mundo da música? Ui! Isto dos negócios onde há mais esse tipo de sentimento é no mundo da música. Aliás, no mundo da música, da televisão, do teatro, tudo o que é artes em Portugal. Aliás, eu acho que é em todo lado. Mais do que é competição à inveja. Opa. Como sentimento feio, neste caso, com essa conotação mais negativa. Sabes que no mundo da música há pessoas que têm muito trabalho e há pessoas que estão quase sem trabalho nenhum. E que depois, por estarem sem trabalho nenhum, e por cantarem melhor do que A, ou B, ou C, depois vingam-se nessas pessoas e vão para o Facebook e dizer... este gajo tem o sucesso que tem. Pá, imagina um Tony Carreira, bué de pessoas com anticorpos contra o gajo, e o homem nunca fez mal a ninguém. Canta, tem o caminho dele traçado. Pá, e eu dou-lhe todo o respeito pelo trabalho que fez, porque o trabalho não é cantar, não é estar no cima do palco, o trabalho é tudo o que está antes disso. E que essas pessoas que às vezes se queixam e estão sempre no... Ei, aquele, ei, ou coisa, ei, aqueles gajos conseguem estar ali, se calhar não estão a fazer o trabalho deles. E o trabalho não é o cantar. O trabalho é tudo antes que te mantém em casa e estás sem trabalho. E é isso que tu tens que perceber. Se estás sem trabalho e consegues fazer... Imagina, consegues cantar muito melhor do que aquele gajo, ou consegues tocar muito melhor do que aquele gajo, ou escreves músicas muito mais fixas, com mais qualidade, então o erro não está nessa parte. O erro está em tudo antes, e se eles não conseguiram perceber o que é... O sucesso é o melhor aliado da inveja. Não há que ter inveja. Eu acho que o mundo em si acaba por dar uma volta e pôr as coisas no seu lugar. E quando tu passas a vida a invejar os outros, a dizer mal dos outros, e pá, mais tarde ou mais cedo aquilo cai tudo em cima. Em palco, em trabalho, em espetáculo, qual a parte de ti que é ator naquele momento? Ou está ali o David Antunes? Não, ator não, ali não. Quando mas começa, não tens nenhuma personagem em palco? Não. É fácil manter toda aquela alegria, toda aquela felicidade todos os dias de uma forma constante? E às vezes não estou a 100%. Tu disseste que estiveste na Feira da Agricultura no sábado, não foi esse grão céu? Eu nesse dia, quem me conhece percebeu que eu não estava... Estava aí a 20% ou 30%, porque pá, tentava dançar e tinha que chamar o Ambrósio, fazer coisa, ele entrou 3 ou 4 vezes em palco, porque eu não conseguia estar a dançar, aliás, parava e não conseguia respirar. Portanto, aquela semana foi tão cansativa, tivemos uma data de concertos para baixo e para cima, e naquele dia não consegui estar a 100%, mas não estando a 100% não faço de ator, não consigo sair do palco. Zé Manel, faz tu, não consigo. Agora fingir, não, eu gosto de estar ali, gosto de estar a beber, de dar saltos, bebo é de licobeirão antes, estás a ver? Portanto, é que depois é natural. Se tivesse às vezes fumava umas coisas e também agora já não, né? Não, mas é natural, não tenho parte nenhuma de ator. Eu acho que não devemos ter, porque senão torna-se falso, e isso o público percebe. Quando tu estás a ser falso, não, ou és um grande ator que eu não sou. Sim. Porque o Pedro já me experimentou em vários sketches e aquilo nunca corre mais, não sou grande ator. Ou era um grande ator, ou então o público percebia. Portanto, eu limito-me. Estou feliz. Pá, eu estou feliz cada vez que ando no palco. Portanto. Mais do que espectadores, vocês têm amigos? Se temos... Amigos, mais do que espectadores. Muitos. Muitos. É como deixar um muitos. Filho em cada terra. Quase. Não, mas temos mesmo, é isso, temos muitos amigos. Eu odeio a palavra fãs e odeio essa coisa dos fãs e não sei o quê. Narcisismo. É isso, é. Exatamente, os meus fãs e não sei o quê. Não tenho fãs, mas tenho pessoas que gostam de nós, gostam de nos acompanhar, e temos feito muitos amigos dentro dessas pessoas que nos acompanham. Passamos muito tempo com elas, com os grupos que fazem 100 km para ver um concerto nosso, e nós fazemos questão de estar com eles, perceber até que ponto é que as pessoas largam as famílias e agarram no carro com os amigos e vêm de propósito ver um concerto nosso. Isso é muito importante. Portanto, há que depois a seguir pagar uma mini a cada um deles e estar com eles um bocadinho. Mas o que é que se diz a essas pessoas que largam tudo, fazem dezenas de quilómetros para estar com vocês? É difícil manter o ego cá em baixo? Opa! É difícil. Não. Não senti a maior responsabilidade depende, agora. Não, isto depende da forma como tu encaras o mundo da música. Para já odeio a palavra artista. É uma das coisas que, pá, odeio a cena do artista. Artista, tu nunca te podes autoproclamar artista. Acho que fica muito mal. Nós como artistas, esta postura, nós como artistas, ou eu como artista de não sei o quê, é pá, não. Um artista é um gajo que faz uma, que, para mim, no meu ver, que executa uma profissão com uma arte do caraças. Seja ele, aliás, para mim, um artista é um padeiro. Sim. Faz um pão. Não é que as minhas filhas amanhã quiserem comer pão e o padeiro não, tivesse não que, porque tem fãs e tal, não pode, estás a ver? Ele para mim é que é um artista. O artista é o gajo que faz a minha casa, é o pedreiro que faz a casa. Portanto, eu é que digo quem são os artistas. Portanto, é uma forma de encarares a música. Eu, enquanto cantor ou músico, quando alguém vem ter comigo e faz uma data de quilómetros para ver um concerto nosso, eu fico bueda quando eles estarem ali. Vou pagar um copo e vou beber um copo com eles. E muito obrigado por estarem aqui. Só. E... é encará-los como amigos, como família, como... pá, espetacular, vocês vieram, estão cá. E essa visão que tens do mundo da música no geral é coisa para te causar alguns nervos quando ouves algumas coisas, quando ouves alguns artistas, ou não ligas muito a isso? Eu costumo dizer, é essa visão que tens do mundo da música. Sim. E como o mundo da música está agora, é coisa para te causar alguns nervos, para criares, digamos, não no mau sentido, mas alguns ódios de estimação. Não, eu tenho a minha visão de ver o mundo da música e cada um tem a sua, pronto, eu acho que é por aí. Obviamente que de certeza que há pessoas que são contra a minha visão de ver o mundo da música e eu sou contra a visão deles verem o mundo da música. Como ao autor de letras, quais as formas, se as existem, de sucesso para que uma canção consiga vingar? Eu não sou o gajo indicado para tu estás a perguntar isso. Eu só fiz uma. Quer dizer, já fiz outras, mas pronto, uma à série foi agora. Esta não te quero mais, sim. Esta eu explico como é que foi. Eu acho que isto funciona, pelo menos será esse o caminho das próximas canções. Funciona se for verdadeiro. Isto foi exatamente o que aconteceu comigo e com a minha mulher. Isto foi uma briga que eu pus em papel e depois pus a rimar para encaixar, para bater bem. Mas estão ali coisas que foi exatamente o que ela me disse. Portanto, se aquilo me acontece a mim, caraças, de certeza que acontece a outras pessoas e a malta vai se identificar com isto. Portanto, acho que o caminho é esse. Eu vou começar a escrever coisas que me acontecem no dia a dia. Mas a próxima chama-se Não Estou Para Ninguém. Certo. Mas vai ser... Já tem data de saída? Ou ainda... Há mais 15 dias. A música já está 50% gravada, agora arranjo e depois sim, videoclipe. Mais 15 dias, em princípio. Mas sentiste à vontade para expor, neste caso, a tua vida pessoal nesta música, sabendo o impacto que ela supostamente poderia vir a ter? Que é da minha mulher? Sim, ou de ti próprio. Nunca colocaste reticências em... Não, o que tem? Ah, o quê? Tens uma relação e nunca brigaste? Não, expor publicamente através de música. Tudo bem. Mas acho que esta música Não Te Quero Mais é uma briga. Sim. Depois até acaba bem. Sim. Acabam na cama. Portanto, no videoclipe, sim. No videoclipe, a ideia da canção era essa mesmo. Ok, sim. Era misturar as duas coisas e a malta perceber isto. Acaba tudo bem. É que sim. Então, tu, acho que toda a gente briga, acho que faz parte de qualquer relação. Mas já te obrigas no teu dia-a-dia com esta forma que tens aqui em reparar em todos os detalhes que possam dar uma música? Ou é algo que surge naturalmente? Tem que ser natural. Tem que ser natural. Não podes... Mas não, não tornaste mais observador? Um bocadinho. Género, já tentei brigar com o Ambrósio. Este striptease do Ambrósio dava para escrever uma música. Diz qualquer coisa. Ainda não falaste nada. Sim, vamos falar um bocadinho com o Ambrósio. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, rapaz... Tirar uma fotografia ao Ambrósio que eu nunca fui entrevistado. Nunca. Diz-me uma coisa. Como é que é ser, supostamente, acho eu que estou a falar da forma correta, o sex symbol desta banda? É espetacular. E mais coisas. É espetacular. Não sabe falar muito bem. Pá, eu falo pouco. Tiro muita roupa, mas falo pouco. Claro, sim. Mas pegando aqui naquilo que o David disse. Tens muitas fãs. Vais acumulando fãs. Tenho muitas amigas. Vais acumulando amigas ao longo do... És uma espécie de marinheiro, enfim. Falando aqui numa situação específica, é que muitas pessoas assistiram, outras não. Tu na Feira Nacional da Agricultura foste convidado, ou diria até obrigado, a fazer um striptease para uma rapariga que seria casar, acho que no dia a seguir, se não estou em erro. Sim, era uma despedida de solteiro. Sim, qual foi a sensação em estar ali a agraciar aquela jovem moça com um striptease? Cada vez que há uma despedida de solteiro num concerto, eu já sei que vou para ali. Tens que ir ao... já sei que tenho que ir trabalhar. Tens que ir ao castigo. Mas que espírito é este que vinga na banda? Agora falo um bocadinho mais a sério. Ele paga bem. Ele paga bem, sim. Já percebi, sim, sim. Ele paga bem. Opa, e paga-me um extra para eu fazer aquilo. Não, não paga. Okay. É divertido. Mas no início prometi-te isso. Sim, sim, sim. Mas foi só promessas. Só promessas. Cada vez que ele tivesse tirar a roupa... Ele já disse tudo o que tinha de ser. Cada vez que ele tivesse tirar a roupa, eu dava-lhe sempre mais 50 euros em cima. Mas a primeira vez ainda te paguei, não foi? Sim, sim, sim. Só que depois eu percebi que ele fazia aquilo por gosto. Sim, claro. E então, como fazia aquilo por gosto, depois já não paguei mais. Mas é quase como uma... É quase não, é uma família esta... É, o Ricardo já está connosco há 2 anos e faz... dirige a equipa técnica de montagens, portanto, ele chega e já sabe o que é preciso fazer, tal, tal, tal, e manda... E, aliás, ele começou a fazer ele tudo e agora já manda fazer. Está a subir de escalão. Não, mas é a família, nós vamos almoçar juntos e coisas, e apanhamos bobedeiras juntos e coisas. E este trago às rádios. Diz Ambrósio. O que tens a dizer ao mundo? O que disseste há pouco? Comemos caracóis e bebemos minis. Ah, caracóis e... Sim. Uma vida muito, muito agitada. E falando aqui num fenómeno paralelo à banda, este fenómeno Zé Manel pode ser equiparado ao fenómeno Ambrósio, como os dois sex symbols da banda. O Zé Manel é sex symbol? Não sei. Não. Não. Talvez aqueles caracóis reluzentes. Pois, a malta cada vez que pensa em caracóis pensa em comer. Pois. Ah, isto é uma cena dos caracóis. Opa, o Ambrósio é já uma imagem de marca da banda. A malta, aliás, há de se reparar nos nossos concertos com nós, assim que eu digo Ambrósio, pá, há uma série de gajas à frente que se passam. Uma coisa assim. Confirma-se, Ambrósio? É verdade. Ele diz que sim. Vou lá. Eu é que sei. Este gajo tem não sei quantas namoradas. E porquê? Midnight Man, estás a brincar? Claro. Sim. Este gajo há 2 anos ninguém o conhecia. Andava, passava para as gajas, ninguém lhe passava cartão. Agora não, imagina do caralho. Sentes-te o Santo António? Teresa Guilherme dos strippers. Mas ah, sim. Qual é que é o próximo strip agora? Talvez... Sexta-feira, de certeza cá. De certeza. Pronto. Mas falamos aqui do fenómeno... Zé Manel. É um fenómeno mesmo de guitarra. Sim. É. E ele é meu irmão, portanto eu sou muito suspeito para dizer qualquer coisa dele, mas eu conheço praticamente todos os músicos em Portugal e pá, não conheço ninguém que chegue aos calcanhares do Zé Manel tocar guitarra. Ninguém. Muito bem. Mas sou irmão dele. Sim, é um bocadinho. Não, mas é verdade, quem vê também corrobora dessa opinião. Falando agora de uma forma um bocadinho mais genérica, e saindo aqui um bocadinho do tema da banda da vida Tunzinha da Midnight, a música portuguesa já gosta dela própria? Pá, a música portuguesa gosta muito dela própria. As rádios é que parece que não. Que aliás, as rádios têm que passar aquilo que quiserem. Sim. A rádio não mesmo é com dos autores portugueses. Sim. Eu, se fosse dono de uma rádio, eu ponderaria. Aliás, tem tudo a ver com o nosso sentido de patriotismo. Se gostamos de Portugal ou não só gostamos de Portugal quando dava mundial. Aí somos todos portugueses e gostamos muito de Portugal. Não sei o que, pomos bandeiras. Enquanto se eu fosse dono de uma rádio, eu sei muito bem o tipo de música é que punha. Eu vivi em Londres e nunca uma única vez ouvi uma música portuguesa a passar numa rádio inglesa, que é de graças. Pá. Era giro os ingleses dizerem o mesmo quando viessem a Portugal, não é? Mas esta proliferação de novos projetos pode indiciar uma nova tendência na música portuguesa? Ou tudo se prevê que se mantenha? Eu não me preocupo muito com... Pá, as rádios passam aquilo que acharem que devem passar, é a tal conversa que disse antes. Agora, existe um outro mundo na música... Para além de rádios, não precisas de. As rádios já perderam um pouco do seu poder, instantâneo que tinham. É isso, eu acho que tem é que se juntar. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que se fizessem amigos no mundo da música em Portugal, se juntassem, vamos apoiar o Pedro Abrunhosa ainda mais, vamos apoiar os Perfume. Aliás, os Perfume que lançaram agora o último álbum e não conseguem pôr em lado nenhum, eu até já ouvi, está porreiro. Vamos apoiar este, vamos apoiar aquele, vão ter a força e o apoio de todos os músicos portugueses com as rádios e a rádio vai continuar a ser um meio de sobrevivência de divulgação da música. Quando começam a trancar portas e vamos fazer testes e não sei o quê, vão começar a a deixar de ter amigos. E quando a malta perceber que se calhar há outro mundo para além da televisão ou da rádio, existe outro mundo que se chama internet e que tem muito mais força que a televisão ou a rádio. Tem muito mais força, chega a muito mais sítios, a muito mais gente, mais rápido. E a rádio já percebeu isso? Há que saber trabalhá-la bem. Há que saber trabalhá-la bem. Mas a internet tem mais força do que os dois antigos poderes. Sim. De média, que era a televisão e a rádio. Formulando novamente, a rádio e a televisão já se aperceberam desse poder? A televisão já se apercebeu. Aliás, eu acho que os dois já se aperceberam. Sim. Tanto que já estão com força e muito bem posicionados na internet, como canal. A RTP tem uma plataforma do caraças. Assim que acaba um programa na televisão, o programa fica online. 5 segundos está online. 5 segundos depois está online. Acaba e fica ativo. É uma coisa impressionante. Até a própria plataforma do 5 para a meia-noite, o 5i, muito interativo. Eu acho que a malta já percebeu que realmente há uma força grande. Isto tudo a ver com a música portuguesa. Pois, eu acho que as rádios, elas passam o que quiserem. Pronto. Eu sei que se for a Espanha, ouço 90% de música espanhola. Acho que se for a França, quando estou em França, só ouço música francesa nas rádios. Quando estou em Inglaterra, só ouço música inglesa. Quando estou em Portugal, só ouço música inglesa. Uma falta de patriotismo. Ou talvez patriotismo algo inócuo. Que só se vibra de lá mas está no foco. Eu acho que é a minha forma de ver as coisas, porque é tal coisa. Sou muito patriotista. Fui imigrante durante muito tempo, portanto tenho essa coisa mais, se calhar, mais apurada. Agora, eu num Ótimos Alive ou num Rock in Rio, o João Pedro Paes e o Rui Veloso, Jorge Palma. O João Pedro Paes e o Jorge Palma eu não os punha a tocar às 8 horas da noite. Quem é que teve nessa noite? Talvez o Justin. Justin, não foi? Punha Justin, tinha estado aqui. Punha primeiro o Justin e punha o João Pedro Paes com o Jorge Palma às 11 da noite. E no cartaz estava o Jorge Palma e o João Pedro Paes, ou o Chutes e Pontapés, ou o Rui Veloso, ou qualquer um dos nossos, em grande, são os nossos. Portanto, aliás, se aquilo fosse futebol, estava em grande. Era uma questão. Primeiro joga a Espanha, depois a seguir um bocadinho da Itália, depois um bocadinho dos Estados Unidos, não sei o quê, às 11 da noite vai jogar Portugal. Portanto, isto é uma questão de nós darmos valor ou não. E eu acho que em Portugal ainda não se dá valor o suficiente à música feita pelos portugueses. Dá-se valor ao futebol feito pelos portugueses, à comida feita pelos portugueses, à música ainda há esta coisa do o que vem lá de fora que é bom. Enfim. Correndo o país de les a les em concertos, que país é este que nós temos hoje, em 2014? Opa, é um que país... Portugal é este? Ainda é um Portugal feliz? Ainda é, claro que é. Pelo menos nos dias de festa, eu só apanho Portugal feliz. Mas eu acho que sim. Nós sempre vivemos em crise. É uma coisa... É um estado de espírito já. Era o Mário Branco, né? Tinha a música do FMI. O José Mário Branco, sim, sim, sim. Em que ano? Para aí, 78 ou 83. Pois, estamos a cantar a mesma coisa há 30 e tal anos. Eu lembro do meu pai. O meu pai teve que emigrar porque estávamos em crise. Então, isto foi há 30 anos atrás. Mas é algo que vocês notam nos vossos concertos, ou nem por isso? Alguma necessidade de, digamos assim, entre aspas, e tem-se utilizado isto muito agora no futebol, neste Mundial, essa sensação de escape? Sim. Nota-se que há... Há ali muitas agruras escondidas. Há muita boleira ali junto. Opa, eu acho que é isso. Eu acho que a malta tem que ir sair e beber uns copos. Para não estar a pensar mais no mesmo, para não estar a levar com as notícias de que está tudo mal. Porque eu acho que a crise é mesmo essa, é as notícias que está tudo mal. Isto começa pela cabeça das pessoas. Acho que a crise começa dentro da cabeça das pessoas e depois, obviamente, afeta o seu dia-a-dia e o seu rendimento e as suas ambições e depois sim, depois estás embrulhado numa crise que só com álcool é que passa. E qual é o poder da música no meio disto tudo? Mais do que a música de intervenção, que é normalmente falada nestes casos, a música em si mesmo, de espetáculo, de entretenimento, que poder curativo é que a música tem? Pelo menos para esquecermos as coisas durante um tempo. Nos meus concertos não ouves falar da palavra crise, pelo menos durante 2 horas não ouves a palavra crise. Não ouves, sim, não sim, se sim. fala sobre isso, não, vamos esquecer isso. Portanto, se as pessoas tivessem, vivessem num festival de concertos, começasse às 9 da manhã e às 9, aliás, fosse 24 sobre 24, concertos atrás de concertos, estávamos todos felizes. O que é que poderia levar os portugueses a deixar de festejar? Amanhã. O programa passa no sábado, portanto no sábado. É muito provável que a esta hora já estejamos iluminados. Sim. Estou pronto, eu acho que é isso. E tu tens sido muito ativo. Eu adoro a seleção. Tens estado muito ativo nas redes sociais, também a postar em relação à seleção. E também, já que puxaste o assunto, também não te resisto a perguntar: que seleção é esta? É essa mesmo, é a do suspiro. Pode ser algo com que... Eu continuo a apoiar e a acreditar na Seleção Nacional e vou sempre acreditar. Tenho um bocado de medo da próxima Seleção Nacional. Porque esta pelo menos dava-nos esperança. Quando vamos para lá, temos o Ronaldo, temos o Coentrão, temos o... E depois, pronto, depois acontece aquilo e percebemos que o Ronaldo se calhar não está tão bem, foi porque tinha que ir, é capitão e está lá e deu a cara... O Coentrão também tentou ir, mas já não conseguiu. Mas, aliás, na altura do Figo, nós já tínhamos o Ronaldo a aparecer. Portanto, nós sabíamos que quando deixássemos de gostar do Figo ou de ter o Figo como o nosso símbolo, já estava lá o Ronaldo. O Ronaldo já tem 30 anos. Quem é que está atrás dele? Ninguém. Já não há um gajo que a gente diga aquele é que vai dar esperança para o próximo europeu ou para o próximo mundial. Nós já não temos isso. É uma falta também de renovação em relação àquilo que... Olha para a equipa do Benfica. Sim. Não, eu adoro a equipa do Benfica, não é isso. Mas olha para quem eles vão buscar. Não vão buscar os putos e tentar fazer deles estrelas aqui em Portugal. Vão à Sérvia, vão não sei o quê, vão às compras ali. Olha, vou ali à Argentina comprar um gajo, vou ali a não sei o quê. Não, olhem para os gajos que têm nas escolas a treinar. Não há ali talentos. Estão na minha aldeia, há. E os gajos que andam aqui a treinar em Lisboa não há talentos tipo Cristiano Ronaldo. De certeza. O futebol também pode ser uma bela canção. Voltando à música. Antes deste, não te quero mais, tiveste também este à emissão que vamos ouvir já daqui a pouco. Este vou regravar o álbum. Vou regravá-lo. Vou regravar e fazer videoclipe. É algo mais calmo, mais romântico. Foi escrito para uma ex minha no dia que ela me deixou. É tudo muito... Está em inglês. Sim, a letra está em inglês porque ela era inglesa. Ok. Tem uma justificação. Okay. Nunca pensaste em escrever um livro sobre... Sim, quando tivesse 70 anos, lá chegar. As memórias de David Antunes e as suas mulheres. Vamos ouvir então esta música à emissão e voltamos já daqui a pouco para terminar mais um Conversas de Esquina. Até já. You've been gone, I've tried to move on, but life just ain't the same without you. I think about you all the time and wish that you were mine, but deep inside I know it won't come true. I still love you. And I miss you so much. I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I know that you are far, but wherever you are, I just wanted you to know that I'm sorry I'll never forget your name and the smile on your face. Makes me dream, makes me fly to a better place. And I still love you. And I miss you so much. I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. Much, and I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything that I did. And I'm sorry for everything that I did. Ainda é música para te causar arrepios. Estou a chorar. estás emocionado. Falaste na questão de regravar esta música. Sim, vem e disco. Vem, para o final do ano tem que estar com originais. Foi uma coisa. Eu quero ser tão perfeccionista nisto que tenho estado a adiar e faço uma música, não gosto dela, volto para trás, altero mas no final do ano tem que estar cá o álbum. Só originais? Só de originais, sim. Eu acho que é mais, não é o conceito álbum em si, porque o álbum em si, físico, suporte físico, já não vejo qual é aliás, estou aqui no estúdio de rádio e não estou a ver um CD à vista. É visto. Sim, é tudo suporte informático, sim. Eu quero fazer, quero juntar todas as canções, mas estou mais preocupado com o álbum digital do que propriamente o suporte físico vou ter que ter para dar à minha avó. Não vou ter que ter, mas não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com, por exemplo, com a distribuição. Que era o grande forte das editoras antigamente, era isso, era a distribuição, e aquilo estava em todo lado, no iTunes e no Spotify e no Google, YouTube, e no Google Play, no YouTube, Facebook com força. Isso é que é distribuição. Portanto, em vez de pagares a uma distribuidora para te pôr o CD na volta, na apanhar pó, pá, eu prefiro investir esse dinheiro e promover um post do Facebook para chegar a 1 milhão de pessoas. Prefiro isso. Mas é esse processo que também vais assumir com este CD, tal, sim, qual, sim, como fazes com a agenda, passa tudo muito, passa tudo por mim. Muito, muito, muito centralizado. É um disco para ter quantas faixas em perspectiva, ou ainda não existe nada de concreto? 10. Um álbum digital pode levar 10 mil faixas, não, sim, há aqui um número, ainda ninguém mudou isto, nós ainda estamos a viver estamos na fase de transição. A fase de transição para mim é, não há mais álbuns daqui a 5 anos, 4 anos, não há mais álbuns, há músicas. Eu fiz esta música com videoclipe, está no YouTube. Se quiserem comprar, custa 99 cêntimos, se quiserem sacar, sacam o programa e fazem o download daquilo. Toda a gente sabe como é que se faz, portanto, sim, aliás, claro. O próprio YouTube já tem essa opção. Não. Há programas específicos para retirar vídeos do YouTube. Específicos para isso. Portanto, se quiserem contribuir com 99 cêntimos, contribuem para a faixa, se não quiserem, não querem. A cena dos álbuns é a transição. Um álbum tem que ter 10 músicas, tem que ter 14. Não, antigamente tinha, pela duração de cada tema. O álbum levava 80 minutos, um CD, sim, levava com, acho que é 80. 80 minutos, acho, não é? Que é isso. 68, 80, pois, sim. Leva um X de minutos, então vai ter 14 temas porque as músicas têm 3 minutos cada um, vai ter 9 temas porque cada música tem 5 minutos. Nós vimos essa transição. Não, um álbum tem que ter as músicas que tu quiseres. Vamos deixar de chamar álbum aquilo. Vamos fazer músicas e colocá-las para a malta ouvir. Mas você... Acho que o futuro é esse. Eu acho que o futuro é esse. Vamos continuar a fazer álbuns para estar a apanhar para o Norton. Essa capacidade de se lidar também tão bem com a pirataria que faz abrir as portas para... Para o futuro. A pirataria tem que deixar de ser de vez um dogma ou associado a um crime, entre aspas? Eu acho que a malta é que está a fazer isto mal. Ou nem se pode chamar de pirataria. Não é pirataria, é o dia a dia. É o que vai. É o dia a dia. E estão a tentar combater uma coisa que não dá para combater. Para combater, tem que acabar com a internet. Sim. Então, parem de se focar no como é que vamos combater a pirataria e os músicos têm que estar unidos. Não, mano. Não te preocupes com essa parte. Para já eu acho que a música nem se devia pagar. Tens um álbum, tens um... Aliás, deixa-me só acabar esta primeiro, senão alguém está a ouvir isto como músico, fica já com um ódio a David Antunes, é mais um. Porque eu tenho muitos amigos na parte da festa, depois quando começa a falar de como eu acho que isto deve ser, começa no mundo da música, começa a ter gajos aí, pronto. Eu acho que as nossas faixas não deviam ser 99 cêntimos para sacar. Não, mano, oferece aquilo. Eu quando esta música Não Te Quero Mais, pus nos dois sítios, pus nas lojas online, porque tem que lá estar, mas assim que partilho aquilo, ponho logo um link. Olha, e para sacarem com boa qualidade, está aqui, à borla. Portanto, escolham. Eu acho que é dar a hipótese às pessoas que querem contribuir com alguma coisa, querem sacar já, está aqui o link. Dão logo as duas hipóteses. Estar a combater a pirataria, não vale a pena, mano. Não vale a pena. Não é esse o caminho. A malta devia se centralizar. Aliás, deviam se focar com as energias. Eram como é que vamos fazer para darmos todos bem. E o mundo da música seria bem melhor com essa podem adivinha. Ganhar dinheiro com um videoclipe. Sim. No YouTube. Se for um bom vídeo, uma boa música, eu tenho... Pá, há montes de gajos que não têm o canal ativo para publicidade e têm 5 milhões de views em cada vídeo. Estamos a falar de 8 mil euros por cada milhão de views. O YouTube dá entre 7 a 8 mil euros. Dólares, desculpa, dólares. Sim, pronto, mas é alguma coisa. 5 mil euros por cada milhão de views. Tens gajos aqui em Portugal que lançaram singles do caraças e têm 4 ou 5 milhões de views em cada single e o canal não está ativo para publicidade. E porquê? Porque focaram-se no como é que vamos combater a pirataria? Como é que vamos combater? Acordem, o mundo mudou. Há outras formas de ganhar dinheiro com o mundo digital. O mundo digital não é um bicho-papão. Há que saber é tirar proveito dele. Agora, não é queixar-se de, o meu CD está ali na venda. Pô, não, na venda, nem culpa, vai vender. Culpa da internet, essa malandra. Estamos prestes a terminar. Mas depois vão lá para ver filmes porno, vão lá para ver os filmes porno na borla. Está lançada a polémica. Os realizadores de cinema, menos aqui, mas depois estão lá a sacar filmes. Né? Opa, por amor de Deus. Estamos prestes a terminar, faltam 4 minutos para terminarmos, para respostas muito, muito, muito rápidas. Depois do CD, para onde vai o futuro de David Antunes e da Midnight Band? Opa, vai continuar, a ideia é continuar como nós estamos, a tentar dar alegria às pessoas que nos ouvem. A ideia é essa, amanhã é dia de concerto, vamos beber uns copos com a malta, com os amigos e vamos divertir. Quem é o David Antunes? Sou eu. Este é o Ambrósio. Ora nem mais. Ambrósio, diz-me uma coisa, e para terminarmos e para rematarmos esta entrevista, a partir de hoje, consideras ser tratado pelo Ambrósio o sex symbol? Pode ser este o teu cognome a partir de hoje? Pode, por mim pode. Está decidido. Então, meninas, Ambrósio, o sex symbol ao vosso dispor em qualquer concerto. Aliás, se forem ao Facebook, ele chama-se Ricardo Ambrósio. Ricardo Ambrósio. É um nome... É, quem quer algo. Sim. Adeus. Quantas namoradas é que já tens? Não, não... É pá, não fales nisso, rapaz. Pronto, ok. Ele agora assumiu uma relação séria. Pronto. Ah, já estás na Facebook numa relação com... Ainda não alteraste. Não. Mas está quase. Malandro. David, muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina. Voltamos então na próxima semana. Descobrir esta coisa da esquina. Sim, vamos falar disso daqui a pouco. Já com só... Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Tchau.